com profundidade, Senhor, com inteireza, Senhor, que esta palavra possa descer nos nossos corações, que fique marcada no nosso espírito, Senhor, que nós possamos, Senhor, quando cruzarmos essas portas essa noite, sairmos transformados, confortados, Senhor, convictos que Tu és um Deus poderoso, santo, e ainda a Tua palavra fala nesta terra, fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu li com você Mateus, capítulo de número 6, versículo 19, até o versículo 34. E aqui é uma parte do tão conhecido Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma porção da palavra que se encontra assim de uma maneira mais abundante, menos resumida, ela inteira. Ela se encontra, depois, se você quiser ler na sua casa, de Mateus 5 até o capítulo 7. Jesus começa a dar uma série de instruções e ele começa a revelar uma série de verdades. E o que ele fala é de uma natureza tão poderosa e os princípios dele são tão fortes que quando ele termina o sermão, a multidão fica pasma. A multidão fica impactada, ela fica assim de uma maneira espantada pela profundidade e pelo ensinamento do mestre da Galileia. E eles fazem uma comparação entre o ensinamento dos mestres que até aquele momento havia falado e os ensinamentos de Jesus. E eles, espantados, dizem que Jesus não falava e não proclamava como faziam os mestres, os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época, mas dizia que ele falava com autoridade. O que ele dizia tinha peso e ardia no coração. Esse sermão chamado Sermão do Monte, se você o praticar, querido, assim, cada nuance, cada verdade nele contida, a tua vida pode ser transformada de uma maneira poderosa. Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ir além do somente ouvir. Nós precisamos mergulhar na verdade. Sabe, querido, nós ficamos patinando e nós não progredimos porque nós até sabemos o que está sendo falado. Mas o que impede de nós entrarmos em território divino, em lugares sobrenaturais, é justamente a nossa prática. Jesus disse que ele veio não para destruir a lei, ele veio para cumprir, na sua forma melhor, de uma maneira que ele fala que a lei ela é muito mais profunda do que estava escrito. A pessoa precisava mergulhar no nível mais profundo. E ele chamava aqueles religiosos pelo termo hipócritas, raça de víboras. Ele chamava os mestres de hipócritas. A palavra hipócrita, ela no grego, ela significa ator. Ou seja, eles tinham característica de servir a Deus, mas estava longe. E eu quero te chamar a atenção, se nós, em determinado momento da nossa vida, nos comportamos dessa maneira. Nós não somos um pouco hipócritas, atores. Porque com o passar do tempo, a coisa fica muito estereotipada. Nós começamos a mover automaticamente. Sabe? E assim parece que a coisa vai esfriando e eu passo a ficar numa mesmice. Mas eu dou graças a Deus que Deus vai mover as águas essa noite. Vai te dar um chacoalhão no mundo espiritual e os teus conceitos, as tuas verdades não serão conceitos humanos, mas sim o princípio poderoso que emana da palavra de Deus. Diga comigo, tesouros espirituais, tesouros materiais. Duas espécies de tesouros. E o título da minha mensagem hoje é justamente isso, que você possa olhar e contemplar os problemas, do que está acontecendo na tua vida no dia chamado hoje, de uma maneira diferente. Porque nós olhamos na perspectiva humana o problema. E quando nós olhamos na perspectiva humana, com o olhar humano, a coisa geralmente degringola para a dificuldade, para a coisa impossível. Quando nós olhamos com os nossos olhos, as coisas parecem ser difíceis demais. Os obstáculos parecem intransponíveis. E nós desenvolvemos reações diante disso e nós nos fechamos, nos encolhemos e começamos a ter medo. E o medo é o pai da dúvida. Nós começamos a desconfiar de tudo, inclusive da palavra de Deus. Mas eu dou graças a Deus que o Espírito Santo quer te chamar a atenção essa noite. Jesus disse: passará o céu, a terra, a minha palavra não há de passar. E eu creio que Deus vai te dar uma fé essa noite, uma fé sobrenatural. E você precisa entender que fé, existem degraus, existem pouca fé, existe muita fé. Existe aquele que está apto a receber coisas pequenas, mas existem aqueles audaciosos que dizem: Senhor, és tu no mar. E ele diz: sou eu, chama-me e eu vou. Nós olhamos para Pedro, embora ele tenha um temperamento forte, mas não podemos negar que a sua fé era uma fé prodigiosa. Se Jesus falar para você hoje, diante da dificuldade, e aqui o barco é a comodidade, o Senhor Jesus é a sua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o Verbo. E diante do lugar que você está e onde Jesus está falando, existe um mar. Se Ele disser para você essa noite: venha, você sai desse lugar? Você pula fora do barco? E caminha sobre as águas? Você sabia que crente não caminha sobre as águas, querido? Quem caminha sobre as águas é o Mestre. Nós caminhamos sobre a sua palavra. Diga para o irmão: você não caminha sobre as águas. Você caminha sobre a palavra de Deus. Tesouros espirituais. Jesus começa a demonstrar algumas verdades. Tesouros materiais. E ele diz para nós que o nosso destino, diga comigo, o meu destino é onde está o meu coração. Aonde você coloca a sua mente, é lá que você vai chegar. É lá onde está mirando. Tem pessoas que olham e proclamam desgraça. Eu disse para você no início do culto que todo homem seja pronto para ouvir. Ouça a palavra de Deus. Tardio para falar. E eu atrevo a dizer: tardio para duvidar. Tardio para questionar e pronto para obedecer. Aonde estiver o seu coração, lá é o seu destino. Aonde está o teu coração, querido? Onde está teu coração? Mas Jesus também instrui que o nosso coração não pode estar baseado em coisas materiais. Jesus está falando que isso é muito pequeno. Isso é mentalidade pequena. Jesus está falando que as coisas espirituais são mais elevadas, são de conquistas mais saborosas, são de aspectos que engrandecem mais você, que te traz mais recompensas. Por isso que Jesus fala: buscai as coisas que estão em cima, não as que estão embaixo. Porque ele diz que aqui o que você busca, aqui é fácil de perder, é fácil de se corroer, é fácil de sumir. O carro que você compra novo, daqui a um tempo começa a dar defeito, querido. Sabe? O que era juventude logo se torna flor da idade se torna maturidade, depois vem velhice e logo a morte está convidando. Nós precisamos entender que essa vida é passageira, ela é curta. Lá no Salmo 144, no versículo 4, diz que o homem é semelhante à sombra que passa, que todo homem é semelhante à erva. Nós lemos lá no Isaías 40, seca-se a erva e cai a sua flor. Diga para o irmão lá, busca primeiro as coisas de cima, não as que são de baixo. Porque essas se corrompem e as de cima são eternas, querido. Você entende isso? O que você está buscando? A palavra de Deus instrui a buscar as coisas espirituais. Porque ela fala, quando você busca as coisas da terra, começa a desenvolver uma miopia, um astigmatismo, talvez uma cegueira espiritual. E você começa a olhar as coisas não como Deus olha. Tudo que você olha está desfocado, está distorcido. Sabe por quê? Porque quando eu penso só em terra, os meus olhos são contaminados pela terra. Quando eu penso só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu penso só em sucesso, sucesso, sucesso. Quando eu penso só em prazer, em prazer, em prazer, isso me cega. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, toda a sua vida vai ser mal. E aqui é uma verdade, que o meu olhar decide o meu ânimo. Como é que você tem olhado o que está acontecendo? Você tem olhado com o olho carnal? Você tem olhado segundo a tua mente? Ou você tem olhado na perspectiva da Bíblia? E diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Você tem olhado como Jó olhou e viu toda a dificuldade que era na sua vida. Que chorava e dizia, Deus, maldito é o dia que eu nasci. Maldito o seio que me amamentou, maldito, maldito. Senhor, que apague o dia que eu nasci da sua memória. Senhor, tira esse sofrimento. Olhando com a perspectiva humana. E quando nós olhamos com a perspectiva humana, a coisa se torna pior. É como se nós olhássemos o mal com uma lente de aumento. O problema não é tão grande assim perante Deus, querido. É só perante os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo emanará bondade. Você entende o que eu estou te falando? Se o teu olhar for ruim, tudo será pior. Mas presbítero, você está brincando comigo, a coisa está feia. Eu não estou dizendo que a coisa não está feia. Eu só estou te dizendo, se você olhar com os teus olhos, se torna pior. Mas se você olhar com os olhos de Deus, isso pode ser modificado. Foi o que Jó disse, está lá em Jó 42:2. Quando Deus manifesta para ele, e ele Jó falando de desgraça, de desgraça, de desgraça, de morte... Deus começa a dizer, você já olhou o hipopótamo? Você já olhou o crocodilo? Você já olhou as estrelas? Aí já foi acordando. Você já olhou o universo? Você já parou para pensar que este ar que você respira nesse momento é um milagre na tua vida? Aí já começa a tirar a lupa que estava diante do olho dele, a lupa carnal. E ele começa a observar as coisas de uma maneira diferente. E aí ele proclama, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Diga para o irmão lá, o teu Deus. Diga assim, o teu Deus. Diga assim, tudo pode. Diga, nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Você quer ser vencedor? Deus exige algo de você. Exclusividade. Se você quer ser grande, aprenda a se gloriar em Deus. A não confiar na força do seu braço. Lá em Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 23, diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer e saber que eu sou Deus. Eu que faço beneficência. Juízo e justiça nessa terra. Destas coisas, eu me agrado. Você está entendendo o que Deus está falando contigo essa noite, querido? Você precisa tomar uma postura no mundo espiritual. Você tem que dizer, estou falando não para o pecado. Eu estou falando não para a minha vida devassa. Eu estou falando não para as minhas dúvidas e para os meus planos. Jesus começa a falar, você não pode servir a dois senhores. Porque você há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém pode dizer que ama o mundo e tem compromisso com o mundo e pensa receber alguma coisa de Deus. Não existe possibilidade. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz 1 João capítulo 2, no versículo 15. Porque tudo que é no mundo, o desejo dos olhos, o desejo da vida, a soberba, não é do Pai, mas é do mundo. Você precisa tomar uma postura espiritual. Eu falo um versículo aqui, meu irmão, você vai cansar de me ouvir. Porque no dia que adentrar no teu espírito, espero que o Espírito Santo esteja te dando luz hoje, você vai entender o que o apóstolo Paulo está tentando dizer lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Não toma forma. Não pense igual ele pensa. Não fale igual ele fala. Não imagina igual ele imagina, mas seja diferente. Você transforma. Eu não quero mais fazer isso. Aí eu passo a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo, firme no presente, confiante no futuro. Jesus começa a falar novamente. Ele fala sobre ansiedade. Eu dou graças a Deus que essa igreja não tem ninguém ansioso, né? Principalmente as mulheres não são ansiosas, né? Ansiedade é uma ferramenta poderosa que Satanás usa para te induzir a desgraça ou fracasso. Um drogado, ele precisa de ansiedade para usar droga. O noivo precisa de ansiedade para ele fornicar. Não esperar o tempo. Não esperar amadurecer a coisa. Mas quando você está com Cristo e você olha na perspectiva divina, você tem absoluta certeza. Se ele está comigo, quanto sabe que ele está com você? O teu presente está firme. O que não é que diz? Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, mas eu estou balançando. Ele falou que você não cairá. É princípio bíblico, você já deve ter ouvido 10 mil pregadores falar isso, mas eu quero repetir para você. Barco que Jesus está não significa ausência de tempestade. Significa que o teu barco não vira. Diga para o irmão ao lado, Jesus está no teu barco? Diga assim, pode soprar o vento. Pode cair a tempestade. Pode balançar. Mas diga, mas em nome de Jesus, ele não vira. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Que ele não vira. Que ele não vira. E Jesus começa a dizer, não estejais ansiosos pela comida, pelo que há de vestir, pelo dia de amanhã. Ele começa a falar, e aquele repete um monte de vezes. Se você olhar lá, você vai ver que ele está falando ansioso. Ele está falando ansioso. Não estejais cuidadosos. A palavra no grego é mirinal. A raiz dessa palavra, mirizo, significa dividido. Você não pode ficar dividido. Ansiedade significa divisão. Eu fico, né? Quando a pessoa está ansiosa, ela está entre dois pontos. Será que vai ou será que não vai? Sabe, é igual a mulher apaixonada ou homem apaixonado que pega a flor. Bem me quer, mal me quer. Ele está dividido. Ele não sabe. Jesus está falando para você, você quer vencer nessa terra? Você não pode ter uma mente dividida. Você tem que ter uma mente confiante. As dúvidas devem ser refletidas, elas devem ser dizimadas, porque você confia em Deus. Diga para o irmão lá, Deus não tem compromisso com a mente dividida. Tiago 4,8 diz a palavra de Deus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos caminhos. Você chega a Deus, ele chega a você. Mas ele também recomenda, você que é de duplo ânimo, sabe? Estou desistindo. Ou não, eu já estou bem. Estou pensando em parar, não quero continuar. Hoje eu vou, não vou mais. Tem irmão que não aguenta segunda-feira, querido. Ele sai na bênção, na segunda está gemendo. Sai daqui confiando, antes do fantástico terminar, ele já está duvidando. Lucas 9,62 diz a palavra de Deus: ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Princípios bíblicos. Quando você está fazendo uma boa obra, quantos aqui estão fazendo uma boa obra? Está cumprindo uma boa obra? Quem é agricultor, ele marca uma direção e ali vai. Senão o traçado sai torto e não serve para plantio. Diga para o irmão lá, como é que está seu arado? Como é que está o risco da tua vida? E a palavra de Deus ensina-nos a descansar. Tem pessoas que ele acha que ele é o super-homem ou a mulher maravilha. Ele acha que pode controlar todas as coisas. Acha que pode controlar o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, a inflação. Ele pode controlar tudo. Tem gente que está com a mente tentando alcançar coisas impossíveis. Eu estou trabalhando. Você está trabalhando para quê, irmão? Ah, eu estou fazendo uma campanha aí para o desarmamento mundial da bomba atômica. Quê? É. A gente tem que trabalhar nisso. Vai explodir, meu irmão. O homem da Casa Branca, se ele resolver apertar, querido. Se não for a mão de Deus que segura e freia, meu irmão, não tem paz. Sabe, eu estou tentando controlar aqui, porque se entrar aquela pessoa lá na prefeitura, entendeu? As variáveis, cara quer controlar tudo. Quer ter controle de todas as coisas. E Jesus manda você falar, ó, descansa teu coração. Sossega a tua vida. Ah, Deus, ó, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer esse monte de coisa... Controlar todas as coisas. Diga para o irmão lá, não desgaste. Tentando controlar tudo. Você lembra de Lázaro? Se você perguntar, se você fosse discípulo de Jesus, ah, meu irmão, tem certeza. Você dizia, Jesus, nós precisamos de logo, porque o homem vai morrer. Jesus só dando notícia, ele ficou 4 dias. Deus criou o mundo inteiro em 3 dias. Poderia ter feito em 1 dia. Ele estava dando um exemplo a nós, uma coisa cada dia. O que Jesus diz? Para cada mal, não há seu dia. Tem gente que vive no futuro, querido. Ah, o que vai ser o dia de amanhã? Hã? Ele está aqui no culto da cabeça dele. Nossa, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a conta de amanhã? E se você imaginar bem, o futuro não existe. Passado passou. O futuro não aconteceu. O que nós temos é o presente. Cada segundo e a cada momento é uma dádiva de Deus. Deus está te dando um presente essa noite, você ouvir a palavra dele. Sabe, querido, deixa eu falar. É como uma pessoa que chegasse com um prato muito gostoso, não é mesmo? Hã? Acompanha o raciocínio. Tá lá. Não sei se você gosta. Acompanha o raciocínio. Lasanha. Bife milanesa. Arroz à grega. Tá com fome, querido? Tá friozinho, né? Depois, né? Depois do culto, tem o jet ski. Se você estivesse lá numa casa e servisse assim. Essa ceia, você olhasse. Ah, não vou comer, não. Talvez a sobremesa seja mais gostosa. Comer só um pedacinho de bife, uma lasaninha, mas eu quero comer da sobremesa. Porque eu acho que vai ter, eu senti um cheiro de doce de leite. Eu sou fã de doce de leite, acho que vai ter uma doce de leite. Muito, eu quero comer doce de leite. Aí chega lá, o cara falou, você não vai comer? Não estou com muita fome, não. Ah, então pode recolher os pratos? Ah, posso, levou tudo embora. E ele espera e nada. Aí quando vê o cara fala assim, rapaz, essa minha vizinha não quase matou essa tarde, cozinhando um doce de leite, é uma delícia, viu? Deixou de aproveitar o agora e olho no futuro. talvez o futuro, está vendo? Quer controlar tudo, acaba não comendo nada. Sabe? A gente precisa aprender o ideal agora, querido. Jesus falou, agora. Quando está todo mundo preocupado, onde nós vamos comprar pão? Onde a gente vai comprar? Onde a gente vai pedir dinheiro emprestado? Jesus falou, senta todo mundo no chão. Deixa todo mundo descansando. Se alguém tem um violão aí, toca um louvor, 50 de cá, começa uma musiquinha. É. Ah, tem um pãozinho desse, vamos repartir o pão. Você entende, querido? Às vezes as coisas são tão simples. Ah, presbítero, conta bem esse dia 28. Ah, mas que dia que é hoje? Dia 14? 15? 28, querido. Não existe dia 28 ainda. A palavra preocupação significa ocupar-se antes da hora. Ai, presbítero, eu acho que estou ficando velho. Eu acho que estou morrendo. Quantos anos você tem? Ah, estou com 30 anos. O que está acontecendo contigo, querido? Viva cada... Se você tem adolescência, viva ela. Se você tem a maturidade, viva ela. Se Deus já te deu as cãs na cabeça, viva esse presente também. É a sabedoria na maioridade. Se você perguntar, querido, na verdade, a gente vai chegando, você perguntar para uma pessoa dos 30 anos para frente, você vai perguntar, ai, se eu pudesse voltar atrás. Mas também nós não podemos deixar o jovem também curtir. Porque o erro faz parte também da vida. Não que o erro seja proposital, mas faz parte da vida também. Você já aprendeu a contemplar as coisas? Sabe? Ficar na sua casa, curtir. Sabe? Curtir os teus filhos. Presbítero. Eu não fico nem com meus filhos. Estou trabalhando tanto para dar uma escola para eles. Sabe aquele cara que trabalha igual um louco? Não sai com o filho, não sai com a filha. Trabalha igual um jumento. Preciso dar um padrão de vida para minha família. Trabalha, trabalha, trabalha. Sofre filho, sofre esposa. Aí dá um infarto no cara. A mulher casa e gastinha doando tudo. Não é verdade, querido? Não é verdade? Não olhe as coisas com um olhar humano. A bem da verdade, nós sabemos que a pessoa não pode ter gastona demais. Gastar tudo 500, porque não tem reserva. Mas também só segurar demais. Então, um parente meu irmão, que ele faz arroz e come 8 dias. 8 dias. Aqui lá tá, no 8º dia está fazendo rapadura. Sabe? Você está doido. Romanos 1:20 ensina a contemplar as coisas. Você fala, será que Deus está na minha vida? Às vezes as pessoas me perguntam para mim, será que Deus está na minha vida, presbítero? Será que Deus se importa comigo? Eu falo, você está respirando? Você está respirando já que Deus se importa contigo. Você está andando ainda? Deus se importa com você. A palavra de Deus fala que a própria criação, ela grita o nome de Deus. Romanos 1:20 diz assim, porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Jesus começa a falar disso nesse texto. E quando ele fala de ansiedade, de cuidado, de mente dividida, ele pede para que você observe as coisas. E como eu disse para você, observemos as coisas segundo a perspectiva de Deus. Ele pede, ao invés de você ficar ansioso e pensar na conta, olhe para os pardais. Olhe para a flor. Você tem olhado, querido? Pardal. Eu sempre digo aqui, de repente a irmã está lá cozinhando e ela distrai e bate a escumadeira lá na panela e cai 30 bagos de arroz. Ela varre, cai lá na área, vê um pardal e... É Deus falando para você que eu cuido dos pardais. Aí passa um caminhão de milho e ele vem nessas estradas ruins, vem balançando, vai jogando milho para tudo quanto é lado. Aí vem a pombinha, vem todo mundo se alimentando. Que é isso, querido? É o jeito que você não entende de Deus fazer os milagres dele. Ah, presbítero, é coincidência. Se você não tem fé, é problema seu. Isso é milagre de Deus. Você entende? É milagre de Deus, querido. Eu sempre falo assim, é uma abobrinha que aparece que o irmão te traz, é um arrozinho que o outro viu. Você entendeu? É uma oportunidade, um cara que colheu lá está vendendo mais barato. É desse jeito. Sabe? Você vai vendo milagre. Você tem que olhar os lírios, as flores. Fala, Deus, eu estou precisando de roupas. Deus fala assim, eu visto a rosa, eu visto o cravo. Eu não posso vestir você, minha filha. É que Jesus não está falando, vai passar. Falta. Jesus nunca prometeu que você vai usar a roupa de princesa. Mas descansa seu coração, faltar também não vai faltar, não. Você crê nisso, querido? Diga para o irmão lá, não vai faltar nada na tua casa, descansa seu coração. Salmo 37, 25 diz a palavra de Deus. Davi fala, fui moço, agora sou velho. Chama-se experiência de vida. Ele fala, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha o que ele está falando. Por uma vida inteira, ele observava. Ele viu os ímpios crescerem e cair. Os grandes e os soberbos romper com as suas riquezas. Mas ele disse que nunca viu aquele que confia em Deus, desamparado, e nem os seus filhos mendigar o pão. Salmo 84, versículo 11 e o 12 diz assim, porque o Senhor Deus é um sol escuro. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum àqueles que andam em retidão. Não faltará bem algum naquele que crê em Deus. Você já aprendeu a depender de Deus? Você sabe o que é dependência? Quem tem filho aí, levanta a mão. O filho, o que é teu? Ele é um dependente. Você entende o que significa isso? Dependência. Regina, a Denise pede licença para pôr feijão na tua casa, não? É dependente. Jamile, quando teu filho está com fome, ele pede, mãe, eu posso mamar essa mamadeira que você fez aqui? Você entende? O que, que Deus é nosso? Como que Jesus ensinou a orar e chamá-lo? Pai. Significa que nós somos? Para me depender, eu preciso... Eu nunca vi meu filho ficar sem dormir para ver, será que o pai amanhã vai ter tempo para comprar leite? Você já viu o filho teu ansioso por causa disso? Sabe, Jesus está falando, olha as crianças também, olha os teus filhos, aprenda com eles. Será que nós somos pais? E Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Você entende isso? Você precisa mudar o teu jeito de olhar. E Jesus é assim, querido, ele ensina que para cada dia o essencial. Sabe? Como é que vai ser amanhã, presbítero? Amanhã Deus pertence. O exemplo disso é quando o povo estava no deserto. Lá não tinha comida, era Deus que tinha provido. O povo dependia. E Deus providenciou o maná. A cada dia chovia comida no arraial. E como no sábado não se podia trabalhar, ele dizia, cada um colha o necessário para cada dia. Coma, não guarde nada, coma, satisfaça. É como a ilustração que você está falando, se apareceu o prato com uma lasanha e um bife milanesa, coma, querido, é Deus que está te dando. Você entende isso? Só que de vez em quando você fala, ai, ai, ai, queria mais um negocinho. Ele fala, tem doce de leite também. Mas para cada dia, e alguém queria ser ganancioso e pegar mais manada que podia comer, aquilo bichava. Sabe, querer demais estraga a nossa vida. Tem muita gente que... Lógico que Deus quer te dar o melhor, querido. Mas nós não podemos ser inconsequentes. Porque existe uma diferença enorme. Eu ter compromisso com ele de Deus e Deus me honrar. Porque ele honra quem tem compromisso com ele. Isso é fato. Deus é um Deus que honra. Mas tem pessoas que vivem muito de fantasia. Ele não quer compromisso com Deus. Ele não está nem aí. Não ora, não jejua, não conhece a palavra, não pratica amor. Aí ele cruza lá o seu pé, põe seu barrigão no sofá, aí passa o comercial num Corolla lá. Eu profetizo os caras na minha vida. Hã? Aí Deus repete lá para ele. O profeta que profetiza algo que não provém do coração de Deus, só profeta é mentiroso, isso não é verdade. Porque quando você pensa no reino de Deus, o carro não é uma necessidade. Sabe por quê? Porque Deus entende as suas necessidades. Paulo diz, sei estar abatido, sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Você precisa entender que precisa mudar drasticamente a tua visão. Sabe, Jesus aqui fala de um monte de coisa, e ele faz um monte de contrato. Para terminar, estou terminando. Ele diz, reino do céu, reino da terra, ele diz riquezas. Ele vai fazer uma série de paralelos aqui. Ele diz que você não pode estar ansioso, ao mesmo tempo confiar. Ele diz que olhos bons e olhos maus. Ele diz Senhor bom e Senhor mau. Ele vai falando uma série de coisas paralelas. De modo que você possa entender que a escolha é sua. Você pode decidir olhar as coisas conforme Deus olha, ou não. Você pode decidir servir a dois senhores, ou não. Você pode decidir ficar ansioso e olhando a miséria, ou contemplar que Deus sustenta os pardais. E a cada dia, Ele tem suprido a necessidade dessa terra, e crê que eu sou filho dEle e confiar desta maneira, ou não. Você decide. Você entende o que eu estou te falando? Ansiedade, querido, estraga os projetos. Teve uma pessoa que é ansiosa e planta uma semente? A cada 2 dias vai lá e desenterra a semente para ver se ela mudou. Sabe o que acontece? Mata a semente e ela não brota. Sabe? Quem entende e olha que a perspectiva divina, ele fala, a semente está lá embaixo. Não depende de mim, é de Deus. Mas eu posso regar. Eu posso cuidar. Eu posso deixar ela limpinha, porque eu sei que ela vai brotar. Tipo assim, falar família não é perfeito, mas eu plantei em Deus. Eu não estou vendo nada. Eu confio nela, eu cuido dela. Deus disse que vai brotar uma coisa boa. Vai brotar. Deus, eu estou doente. Eu não sei, os médicos já me desenganaram. Não confio mais em nada. Mas eu confio na tua palavra. Senhor, eu sei que vai brotar algo bom na minha vida. Eu confio em ti. Eu rego essa esperança. Você entende o que eu estou falando? Você tem descobrido a sua semente, querido? Tem gente que a cada dia, eu plantei. Não, acho que não vou plantar mais não. Não, eu vou plantar outra coisa. Será que vai nascer? Será que vai render? Só aquele que é paciente, cuida da semente como espiga de milho, querido. Sabe? Para você ter pamonha, você precisa plantar, regar e cuidar. A semente é um milagre de Deus. Semente é um milagre de Deus, não é verdade? Sementes são milagres de Deus. Eu não sei se você entrou essa noite dessa maneira, mas eu creio que Deus fala para você que você deve olhar a vida, as condições, numa perspectiva completamente diferente. Que você possa olhar a sua casa, a sua situação financeira, né? Você possa olhar este mundo, esta cidade, esta igreja, numa perspectiva divina, sabendo que Deus cuida de tudo e Ele nos instrui a não estejarmos inquietos, a confiarmos nele, a dedicar nele, a não olhar como as pessoas fazem. Isso é uma verdade bíblica, você aceita ou não, você vive essa verdade ou não. Amém, queridos? Você entendeu? Coloque-se de pé. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder,